a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles alguns outros. Pai, é a tua palavra, Senhor, palavra maravilhosa em nossas vidas, do qual nessa noite nós abrimos o nosso coração na tua presença. Sabemos, ó Deus, que por nós mesmos nada podemos fazer, mas que sim, estando nós ligados à videira verdadeira, ao Cristo, aí sim, Senhor, nós poderemos dar grandes frutos no Senhor. Pai, a nossa mente, o nosso coração está aberto para a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Esse texto é um dos textos que mais eu me identifico. Eu gosto muito dessa passagem. Além de gostar muito da história, da biografia, da historicidade sobre o apóstolo Paulo, esse é um dos textos de que desde que eu me converti, desde que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, é um dos textos que mais me chama a atenção. E esse texto qual nós lemos, ele é um tanto quanto claro e objetivo na mensagem dele. Paulo está na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 da era cristã. Já haviam se passado 20 anos da morte e ressurreição de Jesus. E Paulo, cheio do Espírito, movido pelo Espírito, cheio da presença de Deus, ele ia de cidade em cidade, pregando esse evangelho, fundando igrejas para louvor e glória do Senhor. E aqui nesse texto, diz que ele chega numa cidade chamada Atenas. Atenas, para você ter uma noção, era a capital intelectual do mundo antigo. As artes, a literatura, a filosofia e a oratória de Atenas nunca foi superada desde o século 5, século 4 a.C. Atenas foi o berço da democracia e nenhuma cidade da Grécia Antiga, nenhuma cidade helênica podia ganhar de Atenas. Atenas era a cidade de origem de grandes filósofos como Platão e como Sócrates. E a cidade adotiva também de Aristóteles, Epicuro e Zenon, filósofos do mundo antigo. Os filósofos epicureus, como nesse texto Paulo vai acabar se confrontando com eles. Os epicureus, eles eram materialistas e ateus. E os seus objetivos na vida eram apenas de sentir o prazer. Filósofos como os estoicos, que também Paulo, no 18, ele acaba se confrontando, de certa forma, nos seus argumentos filosóficos. Os estoicos, eles eram panteístas. Ou seja, enquanto os epicureus, eles eram ateus. E o objetivo era sentir o prazer na vida. Os estoicos, eles eram panteístas. Adorava-se todo tipo de divindade. E eles enfatizavam a disciplina e o domínio próprio. Enquanto os epicureus diziam, aproveite a vida. Os estoicos diziam, aguente a vida. E Paulo, não só ele enfrentou a filosofia ateniense com o seu discurso, mas ele se deparou com uma diversidade religiosa. A Bíblia diz que Paulo, andando por Atenas, ele pôde contemplar vários altares a todo tipo de divindade. Até mesmo o altar, escrito bem grande, ao Deus desconhecido. A diversidade religiosa em Atenas era tão grande. Para você entender sobre isso, Pausânio, um dos escritores do tempo, desse tempo antigo, ele diz que haviam cerca de 30 mil estátuas a divindades nesse tempo em Atenas. Nas casas e nos prédios públicos, cerca de 30 mil estátuas. E Petrônio, afirmando de uma forma irônica, ele diz que em Atenas era mais fácil você encontrar um deus, uma divindade, uma estátua, uma divindade, do que você encontrar um ser humano. A religião grega disponibilizava de uma infinidade de divindades. Para você que entende ou conhece um pouco da mitologia greco-romana, a infinidade, o panteão, a diversidade de deuses do qual se adorava. Como, por exemplo, o deus Apolo. Era o deus do sol e da música. Diana, ou Ártemis, era a deusa da lua. Ares era o deus do trovão e da chuva. Ceres era a deusa da agricultura. Para esse panteão greco-romano, para cada área da tua vida, existia um deus. Existia uma divindade. Asclépio, na mitologia grega, era o deus da cura. Pluto era o deus da riqueza. Se você procurasse a cura, você ia para Asclépio. Se você queria a riqueza, você ia para Pluto. Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Momo, o deus da alegria. Dióscuros, o deus protetor dos marinheiros. Poseidon, o deus dos mares. Flora, a deusa das flores. Deméter, o deus da colheita. Vulcano ou Hefesto, o artista celestial. Para você entender um pouco de como era a mentalidade grega de deuses, e um homem chamado Paulo vai pregar diante disso. Por isso que a mensagem de Paulo, ao chegar na Grécia, ao chegar em Atenas, ele fala que eu vim apresentar a vocês esse Deus do qual é o Deus desconhecido. Vocês não conhecem, mas eu tenho esse Deus para apresentar a vocês. E a mensagem de Paulo, algo que me encanta, é que ele é um tanto quanto breve e objetivo. Ele fala de Deus, que Deus é o Criador, que existe um Deus, que fez todas as coisas, que Ele é o autor da vida, que o homem foi criado para buscar a Deus, que a divindade não é um ídolo feito por mãos de homens, feito pela mentalidade ou pelo artífice, que Deus há de vir através de um homem, Jesus, para julgar os vivos, para julgar a todos, e que esse Jesus ressuscitou dos mortos. Uma mensagem que você lê na íntegra, cerca de um minuto. E Paulo, no Areópago, em um lugar separado, ele prega essa mensagem tão breve e diz assim: Deus perdoou o tempo da ignorância. Ou seja, a partir de agora, vocês já não são mais ignorantes. Vocês sabem que existe um Deus, que é o autor da vida, que o homem foi criado para buscar a Ele, e que há de vir um dia por um homem que Ele ressuscitou dos mortos para julgar a todos. Essa era a mensagem de Jesus, de Paulo. Uma mensagem breve e objetiva, e diz: vocês já não são mais ignorantes a respeito disso. Alguns, diz a Bíblia, que seguiram outro, que seguiram ele. Outros escarneceram dele. Outros blasfemaram a respeito disso. Mas alguns seguiram ele. O que me encanta aqui é a brevidade da mensagem. Ele diz assim: vocês já sabem da verdade. Hoje nós queremos pregar e ensinar por A mais B e a por ponto esse e por ponto aquele uma verdade. Enquanto Paulo passa por Atenas, e essa foi a mensagem dele. Os atenienses agora já não seriam mais julgados por uma ignorância, mas eles já sabiam de uma verdade. Havia aquela infinidade de divindades do qual eles adoravam, aquela infinidade de deuses do qual eles clamavam por cada área nas suas vidas. Precisamos de solução nos mares, você ia navegar, então você clamava assim: ao Deus protetor dos marinheiros, a Dióscuros. Se você ia para uma cidade, e conforme a cidade também adorava, e tinha ali seus padroeiros e madroeiros. Se você chegasse na Filadélfia antiga, na cidade de Filadélfia, ali você ia encontrar o padroeiro chamado Dionísio, o deus do vinho, era o padroeiro da cidade. Se você chegasse em Laodiceia, o padroeiro de Laodiceia era Zeus, o filho de Cronos. Se chegasse em Corinto, Apolo era o padroeiro da cidade de Corinto. Se você chegasse em Atenas, a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, era a madroeira, a patrona de Atenas. E quando você olha para essa realidade do mundo antigo, não é muito diferente da realidade de que se vive hoje. Os atenienses tinham até um altar ao Deus desconhecido. No caso de não conhecerem ou terem se esquecido de alguma divindade. Então ali, se Petrônio, se Pausânio diz que existiam cerca de 30 mil estátuas de deuses e deusas pela cidade de Atenas. Tanto eram os milhares de deuses que existiam na cidade. Então, além de todas as milhares de deuses, tinha que ter um altar ao Deus desconhecido, no caso de eles esquecerem de algum, ou terem deixado de algum Deus de fora. E o pior, é que nós podemos olhar para esse mundo antigo, nessa historicidade, e acharmos isso um certo absurdo. Você olha para uma cidade cheia de deuses, cheia de estátuas, cheia de ídolos, como Paulo diz, construído pela mente de um artífice, construído por obras da mão de um homem. Ele diz assim ainda, Deus não está alojado, Deus não se encontra em lugares ou templos construído pela mão do homem. Por quê? Em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Não existe mais templo para a morada de Deus. Hoje nós somos a morada de Deus. Esse lugar que nós nos encontramos é apenas um lugar para nós nos congregarmos como igreja. Mas esse lugar não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja são pessoas. Quando eu entro aqui, quando duas ou três pessoas começam a entrar nesse lugar, então esse lugar, por causa de pessoas, se torna igreja. Mas é apenas um lugar, porque o Espírito de Deus não habita no lugar, habita em nós. E Paulo, ao andar por Atenas, ele contempla isso. E hoje, não diferente do tempo de Paulo, também acontece quando nós andamos por aqui ou por ali. Se tinha um altar ao Deus desconhecido, quando você olha para o dia 1 de novembro, é comemorado o dia de todos os santos. É quase como se colocar no dia 1 de novembro um altar ao Deus desconhecido. No caso de esquecer ou não dar para colocar um Deus ou um intercessor naquele dia, então o dia 1 de novembro é o dia de todos os santos. Não esquece de ninguém. Naquele dia entra todos. Quando nós olhamos para o tempo de Paulo, algumas coisas nos admiram. Tanta divindade, tantos patronos, madroeiras, sobre cidades e divindades aqui e divindades ali. E o nosso mundo de hoje não é diferente. E eu quero te levar a um entendimento maior sobre isso. O patrono de Pato Branco é São Pedro. O patrono ou a madroeira de Francisco Beltrão é Nossa Senhora da Glória. De Marmeleiro, Santa Rita de Cássia. De Cascavel, Nossa Senhora Aparecida. De Curitiba, Nossa Senhora da Luz. De Nascença, Nossa Senhora da Salete. E cada dia do ano, você tem uma semidivindade de forma intercessória. O site da Canção Nova diz que a Igreja Católica já canonizou 20 mil santos. 20 mil santos. Temos 365 dias no ano. Então, cada dia do ano, se você pegar um calendário católico, vai ter para cada dia do ano, tem um intercessor. Vai ter ali um. Então, no dia 1º de novembro, não cabe os 365 dias, os 20 mil canonizados pela Igreja Católica, ditos como santos. Santos, segundo as Escrituras, não é simplesmente quem morre, é os vivos. Nós somos santos. Não por mérito nosso, mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós nos tornamos santos. Em 1 Pedro capítulo 1 diz, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Cada dia tem seu protetor e protetor. Eu quero te fazer levar entendimento sobre esse paralelo. Do mundo em que o apóstolo Paulo se deparou, com o mundo em que nós nos deparamos no hoje. Cada dia tem a sua protetora ou o seu protetor. Casamento, Santo Antônio. Está com problema, não consegue casar, Santo Antônio. Você não precisa ou você não chega diretamente a Deus. Você tem um mediador para isso, Santo Antônio. Das estradas vai viajar, São Cristóvão. Dos trabalhadores, São José. Dos amantes, tem dos amantes, São Rafael. Da dona de casa, Santa Ana. São Jorge é o santo guerreiro, que já foi excomungado pela Igreja Católica. A Igreja Católica reconheceu que São Jorge nunca existiu. Das causas perdidas, São Judas Tadeu. Dos pobres endividados, Santa Edviges. E como eu disse, o site Canção Nova já canonizou 20 mil santos. Madre Teresa de Calcutá foi canonizada santa. E foi uma mulher com respeito em vida. Mas isso não quer dizer que ela sendo canonizada, ela intercede por nós. E não só no catolicismo romano, não só na Grécia Antiga, mas também na religião Yorubá, o candomblé, tem os seus orixás que seguem a mesma linha. Ogum é o deus da guerra, figurado pela imagem de São Jorge. Xangô é o deus da justiça. Exu é o mensageiro dos deuses. Oxalá é o deus de todos os deuses. Oxalá, é interessante que é uma palavra que originalmente era árabe. Inshallah, que significa queira Allah. E quando chegou aqui no Brasil, se misturou com a religião Yorubá e se tornou Oxalá. E do qual agora entra o Deus de todos os deuses. Quando a pessoa diz Oxalá, ela quer dizer queira Alá, queira Alá, o Deus dos muçulmanos. E nesse caso aqui, agora misturou o Deus da religião Yorubá, do candomblé, com os muçulmanos. E Iemanjá é a deusa dos mares e do casamento. Oriká, Ogô, é o deus da agricultura. Está com problema na agricultura? Procura esse deus no candomblé. Realmente nós vivemos num mundo que não é diferente de Atenas. Além disso, nós convivemos diariamente com as grandes religiões e filosofias. O budismo de Siddhartha Gautama, o Buda, o conceito é, com o isolamento e a meditação, você passa a se conhecer, apagando o sofrimento e você chegando ao estágio de nirvana. No hinduísmo, o objetivo espiritual é através da yoga, que tem se infiltrado nas academias, Isso é do hinduísmo. Através da yoga, da meditação e do karma, que é a ação, a meditação e a ação, você se torna um com a divindade Brahma. E esse Brahma não tem nada a ver, essa divindade Brahma não tem nada a ver com o nome de uma cerveja. Tanto que muitos, quando adoram também, se tornam um com a divindade chamada cerveja Brahma. O espiritismo kardecista, a comunicação com os mortos, a reencarnação e a salvação pelas obras. O taoísmo, modinha entre os jovens, do Yin e Yang, aquele círculo dividido ao meio de forma circular, escuro e branco. Na parte branca uma bolinha escura, na parte escura uma bolinha branca. Qual o objetivo disso? Você encontra a harmonia entre o bem e o mal, entre o ativo e o passivo. O islamismo é submeter a Alá e as regras rígidas do Alcorão. Vive-se o fanatismo religioso, como você vê. O confucionismo, com uma ideia de religião filosófica que se enfatiza os valores morais e o padrão ético através da meditação. Essas ideologias e filosofias religiosas nos cercam de todos os lados. Muitas delas viram modinhas aqui e ali. E é interessante que Paulo, ele compreendeu a filosofia e a religião ateniense e, na oportunidade, apresentou as suas ideias que vieram de encontro ao que se vivia no mundo grego. Paulo, ele entendia o contexto em que ele estava inserido. Você hoje também entende, compreende ao contexto que você está inserido. Você sabe como o mundo está, como a religião está, como houve um distanciamento genuíno na religião. Os epicúreos diziam: Deus não existe, é o ateísmo moderno. E Paulo diz: o Deus que fez o mundo é Senhor dos céus, ele existe sim. Paulo chega diante da filosofia de uma cidade em que a sabedoria era muito respeitada. Os filósofos do mundo antigo eram respeitados. E Paulo não se preocupou com essa filosofia ateísta antiga, mas ele disse: existe um Deus, existe sim, ele é verdadeiro, ele é poderoso e ele há de vir. Os estoicos diziam: o Deus de todas as religiões é um só. Hoje se diz: Deus é um só. A filosofia dos epicureus ateísta ainda se encontra no hoje. A filosofia estoica de que Deus, que diz que Deus de todas as religiões é um só, que Deus é um só, se encontra no hoje também. A nova era diz: tudo é Deus e Deus é tudo. Não há mais diferenciação. A religião ateniense ditava, com o seu panteísmo religioso: levante altares e esculturas a todas as divindades, até para aquela que você não conhece. E se você conhece alguma divindade da agricultura, peça intercessão para aquela divindade e ele vai resolver os teus problemas. E o apóstolo Paulo diz assim: nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Ele confronta a realidade do mundo antigo. E eu pergunto para você nessa noite: o Deus da Bíblia é o mesmo do Espiritismo? O Deus da Bíblia é o mesmo dos orixás? O Deus da Bíblia é o mesmo do qual você pode consultar os mortos através do Espiritismo, contemplar alguns antepassados e dizer assim: não, esse Deus é o mesmo da Bíblia, porque Deus é um só. Eu pergunto para você, é o mesmo Deus da Bíblia ou do Espiritismo? O Deus do orixá, dos orixás, do candomblé, da religião iorubá, afro, brasileira, é a mesma das escrituras? É o mesmo das escrituras? Daí a Bíblia diz assim, Deuteronômio 18, entre ti não se achará nem adivinhador, nem predizente, nem necromante, aquele que adivinha pela invocação dos mortos, nem agoureiro, aquele que prediz coisas más, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem os médios, nem os mágicos, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O Deus do Espiritismo é o Deus mesmo das Escrituras? Não. O Deus da religião iorubá é o mesmo das Escrituras? Não. A Bíblia não é o mesmo também do Deus ou dos deuses do hinduísmo. O hinduísmo é o panteísmo religioso. A religião hindu, qualquer animal, qualquer ser é uma divindade. A barata é uma divindade. O boi é uma divindade. Você vê nas cidades da Índia, os bois, as vacas andando pelo meio da rua e não há problema nenhum, porque é uma divindade. Para o apóstolo Paulo, ele diz assim, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Hoje se adora a criação e não o Criador. Se adora o elefante, se adora a vaca, se adora as aves, os répteis, se adora a criação e não o Criador. Essa é a religião hindu. E eu pergunto para você, o Deus hindu é o mesmo Deus das Escrituras? É o mesmo Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia também é o mesmo do budismo? Com Siddhartha Gautama, o Buda, do qual através da meditação, a yoga, você atinge um estado transcendente, passando, vencendo a dor e o sofrimento desse mundo? Eu pergunto a você, o Deus do budismo é o mesmo Deus da Bíblia? João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu único filho. Não é através da meditação, não é através de Buda, não é através desse sistema religioso, mas é de Jesus Cristo. Buda é o iluminado. A palavra Buda significa iluminado. E Apocalipse 22, 16, a Bíblia diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Não é Buda, é Jesus. O Deus da Bíblia não é o mesmo que se prega em algumas ramificações que se dizem cristãs. E aqui entra também um grande confronto religioso. Hoje diz assim, a padroeira da cidade, você pode pedir intercessão para ela. Hoje, eu não sei qual é o dia, de qual santo é o dia de hoje. Mas esse santo pode interceder por você, segundo essas ramificações cristãs. E nós entramos para a Bíblia, eu pergunto para você, essas diversidade de santos, de deuses, é o mesmo que está na Bíblia? A tradição que entra numa religião, acaba deturpando aquilo que está como evidência nas Escrituras. Por quê? Quem pode interceder por nós, segundo as Escrituras? Quem intercede por nós? Romanos 8, 27, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Esses santos não são quem morreram, eram os vivos. Romanos 8:34, foi Deus, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem pode interceder por nós, segundo Romanos capítulo 8? O Espírito Santo e Jesus Cristo. E você lê todo o Novo Testamento, e você não encontra mais ninguém que pode interceder por você. Porque segundo as Escrituras, qualquer homem ou mulher que morreu aqui nessa terra, não tem capacidade divinizada de ouvir a tua oração ou a tua reza num lugar transcendente. Ou se está no céu ou em qualquer outro lugar, no paraíso ou qualquer outro lugar, não tem capacidade divinizada de ouvir a tua intercessão. Se você clamar em um dia específico, você está com um problema, não consegue casar. Então você clama a quem? Em intercessão. A quem? Quem? Hã? Santo Antônio. Esse você... esse você é generalizando a mensagem. É contextualizando ao mundo moderno a mensagem. Hoje a pessoa não consegue casar. Então ela pede intercessão de Santo Antônio. Vai lá, pega um copo d'água, coloca a ponta cabeça, mergulha na água, faz um monte de rituais. Rituais com aquela imagem. Presta atenção nisso. Aqui nós entramos na essência da mensagem de Deus. Aqui nós entramos na essência do Evangelho para compreendermos isso. Você encontra Santo Antônio na Bíblia? Não, não existe ele na Bíblia. E além de Jesus e do Espírito Santo, ninguém mais pode interceder por nós, segundo as Escrituras. Maria morreu, Maria, mãe de Jesus. E aqui eu quero fazer uma ordem cronológica, melhor fazendo assim. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Estevão. O apóstolo Paulo morreu por volta do ano 64 da era cristã. Pedro também por volta dessa mesma época, nas mãos de Nero, tanto um quanto o outro. Um decapitado e o outro provavelmente crucificado de ponta cabeça, segundo a historicidade, que foi com o apóstolo Pedro. O apóstolo João foi aquele que estava à cruz, aos pés da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus. E mais Maria, outra Maria que estava ali. O único apóstolo que estava aos pés da cruz, os outros todos fugiram, foi o apóstolo João. Jesus olha para Maria e diz assim, eis aí teu filho. Daí olha para João e diz, eis aí a tua mãe. Ou seja, cuida um do outro. Cuide um do outro. João era o apóstolo mais novo, ele tinha por volta de 18 anos, quando Jesus foi crucificado. O mais novo dos apóstolos. João morreu por volta do ano 95 ou do ano 100 da era cristã. O último apóstolo a morrer. João escreveu o Evangelho de João, carta de 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo, por volta do ano 64, escreveu a carta aos Romanos. 13 cartas do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Maria, provavelmente nessa época já tinha morrido. Mateus, Marcos não, mas Mateus, Bartolomeu e muitos dos apóstolos já tinham morrido também nessa época, nas mais diversas formas. E você não vê um versículo na Bíblia falando que qualquer um desses que morreram, desses homens santos que morreram martirizados, intercedem por nós. Porque a primeira coisa que devia estar registrada na Bíblia é que quando Maria morreu, então João que cuidou dela, teve que colocar que Maria intercedia por nós, que pode interceder por nós, que Paulo podia interceder por nós, que Pedro podia interceder por nós. O livro de Atos foi escrito ainda quando Estevão, no capítulo 7, morreu. E o livro de Atos abrange cerca de 50 anos da era cristã. Ou seja, 50 anos depois, você não encontra um versículo no livro de Atos dizendo que Estevão, que morreu sendo um homem santo, podia interceder por nós. Capítulo 12, se eu não me engano, o apóstolo Tiago também morreu. Ele e Pedro foram presos. Tiago foi morto. E Pedro foi solto. E você não vê um versículo na Bíblia falando que Tiago poderia interceder por nós. Por quê? Porque a Bíblia, em lugar nenhum, não importa se está vivo ou se está morto, Deus, ele não divide, Deus, ele não dá uma parte daquilo que é divindade para ninguém no ser humano. Atributos que cabem somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e a ninguém mais. Quando Estevão morreu, ele não veio dizer assim que todo o poder e autoridade foi dado para ele. Quando Maria morreu, ela não veio dizendo que toda a autoridade que há nos céus e na terra foi dada a ela, mas somente a Jesus. Que no capítulo 20, 21 do Evangelho de João, ao ouvir o Cristo ressurreto, ao entrar na casa com os apóstolos, ele diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, eu, Elton, quando eu morrer, eu não terei mais contato com essa terra de forma alguma. Posso ter sido um homem muito santo, muito usado por Deus, como muitos desses o foram. Mas Deus, em lugar algum da Bíblia, diz que agora eu ou qualquer outro teria esse poder de ouvir as pessoas que estão aqui na terra e interceder por eles. Por quê? Porque o onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotência, ter todo o poder nos céus e na terra, e onisciência, ter todo o conhecimento, toda a sabedoria nos céus e na terra, é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você não vê na Bíblia em lugar nenhum Deus dando esse mesmo atributo ao ser humano. Vivo ou morto, não tem isso. Então se uma pessoa que morreu, dito hoje como santo, está no paraíso, a pessoa aqui na terra pede intercessão por aquela, tem problema no casamento, e diz assim: intercede por mim aí. Essa pessoa, ela não tem capacidade de ouvir o que acontece ou ver o que acontece aqui na terra. E se tivesse, essa pessoa não é onipresente, e nem onisciente, e nem onipotente, para que possa ouvir todas as orações de 7 bilhões de pessoas que há no mundo e interceder por essas pessoas. Uma mulher um dia falou assim, quando foi entrevistada, ela disse assim: pastor, eu tenho pedido intercessão para aquele santo que morreu, que ele é pouco conhecido, então ele tem poucas rezas para interceder. E o pastor falou assim: você realmente crê nisso? Ou seja, aquela pessoa, aquele santo, ele está um pouco desocupado, ele tem menos trabalho, então ele vai responder com mais rapidez a intercessão, o pedido de oração, de reza daquela pessoa. Segundo as escrituras, há como crer nisso? Segundo a palavra de Deus, tem como crer nisso? 1 Timóteo capítulo 2 verso 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador. O Concílio Vaticano I ou II disse que Maria tem poder de mediadora entre Deus e os homens. Como? O Concílio, não as Escrituras. O Concílio de Homens dá autoridade divinizado a pessoas que morreram, quando as Escrituras não dão essa autoridade. E o nosso propósito é nos voltarmos para a Bíblia, aquilo que é único e suficiente para a nossa vida de regra e fé. João capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegar aos céus, a Deus, é através de Maomé, é através do Islã, é através do hinduísmo, é através do espiritismo? Não, é através de Jesus. Ele é o único mediador, ele é o único caminho para chegar a Jesus, aos céus, ao paraíso. O caminho é Buda, a verdade é Buda, a vida é o hinduísmo, é o Deus Brahma, é o Deus Vishnu. João 8,31, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma verdade nos evangelhos. Jesus olhava para o seu contexto de realidade da época, inserido a um judaísmo fechado, religioso, mas em um mundo onde rodava um panteão greco-romano, divindades no Egito, divindades na Ásia Antiga, divindade para os lados da Índia, divindades rodando todo esse mundo. E Jesus diz: e conhecereis a verdade. Que verdade é ela? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma verdade que nós encontramos na palavra de Deus, encontramos somente em Jesus Cristo. Paulo lhe teve sabedoria e ousadia para confrontar os atenienses. Hoje nós não podemos olhar para as escrituras, olhar para a Bíblia e nos contentarmos também com esse mundo em que nós vivemos. Divindades intercessórias em todo lugar. Todo dia é o dia de uma divindade. Em todo lugar que você olha, tem uma religião que diz que te leva para o céu, que diz que te leva para uma verdade. Mas nós conhecemos uma verdade que tem nos liberto, que tem nos levado para o vivo, para o novo caminho. Hoje se diz, religião não se discute. E para Paulo, esse não era um argumento plausível. Porque ele chegou diante de uma filosofia antiga, dos caras mais sábios na filosofia, os mais sábios em religião. Ele diz assim: religião se discute sim. Porque eu vim aqui para falar de um Deus do qual vocês não conhecem. Vocês têm um altar para ele, mas vocês não conhecem. O mundo diz: religião não se discute. A pessoa que diz que religião não se discute é porque ele não tem argumento na sua religião para discutir a sua religião. Mas quando se tem argumento para discutir a religião, discuta a religião. Por quê? Por quê? Porque eu não tenho como ficar calado diante disso. Porque o livro de Ezequiel diz: se você ver alguém perdido indo para o caminho da perdição e você não anunciar a verdade, o sangue daquela pessoa, se ela morrer, eu vou requerer da tua mão. Há uma verdade em nós que não tem como olhar para esse mundo e ficarmos quietos. Nós devemos levar o evangelho para a nossa Atenas moderna. A nossa Atenas, onde vive-se esse panteão religioso. A nossa Atena filosófica, ateísta. A nossa Atena divinizada de hoje. Nós devemos sim levar o evangelho para a Atenas do hoje. A Bíblia diz que esses homens filósofos, pegaram Paulo e levaram para o Areópago. O Areópago era o templo ao deus Ares, do qual havia se tornado um lugar onde os filósofos discutiam os últimos assuntos do momento. A Bíblia diz no texto que nós lemos, de Atos 17, que os atenienses, que os filósofos, eles não queriam saber a não ser outra coisa do que as últimas novidades da época. Paulo foi chamado de tagarela. Tagarela era uma gíria ateniense para charlatão. Mas ele não se calou. Podem até zombar de nós. Mas uma coisa é certa: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abra a tua boca para falar de um verdadeiro Cristo, de um verdadeiro Deus. Mas pastor, vão zombar de mim. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Você está inserido em uma Atenas, na tua família, no teu trabalho, na cidade onde nós moramos, que tem uma padroeira. E embora não exista padroeira, porque padroeira é padre, é pai, não existe padroeira, é madroeira, do qual todos os dias há um intercessor ou uma intercessora. Você está inserido em uma Atenas moderna, do qual não é tempo mais de nós nos calarmos, mas anunciarmos o Cristo, de não nos escondermos, de não nos envergonharmos do Evangelho, mas pregarmos a verdadeira graça de Deus. O apóstolo Paulo, esse mesmo que pregou nessa Atenas, do qual não se envergonhou, do qual confrontou, mas pastor, o lugar que eu estou inserido, tem muitos ateus ali. Paulo também chegou nisso. Tem muitos filósofos modernos. Paulo também se confrontou com isso. Tem muita religião. Paulo também se deparou com isso. Ele diz assim em Filipenses 1,16: Eu me encontro para defesa do Evangelho. Paulo se encontrava para defender o Evangelho. Por isso que o argumento daquele que não sabe nada da sua religião é dizer o quê? Religião não se discute. Mas quando você se encontra para a defesa do Evangelho, opa, calma, não é bem assim, deixa eu discutir sobre isso, deixa eu falar sobre isso. Hoje o mundo diz, Deus é um só, e a Bíblia diz, existe um Deus só, o Pai de Jesus Cristo. Ah, mas o do budismo também é o mesmo Deus? Não, se ele não é o Pai de Jesus Cristo, não é o mesmo Deus. Ah, mas no hinduísmo é tudo o mesmo Deus, se ele não é o Pai de Jesus Cristo e não te leva para o caminho, a verdade e a vida, que é só Jesus, não é o mesmo Deus. Ah, mas hoje todos nós somos filhos de Deus. Mentira. Porque todos, a humanidade toda é criação de Deus. Porque João capítulo 1 verso 12 diz, a todos quanto o receberam, receberam Jesus, nos dá um poder de sermos chamados filhos de Deus. Filho de Deus se torna através de Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo, não é filho de Deus. Pastor, mas o mundo diz que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E eu pergunto, como que o Espírito de Deus testifica para um budista que ele é filho de Deus? Como que o Espírito de Deus testifica para um espírita que está indo contra o que está na palavra de que ele é filho de Deus? Como que é filho de Deus alguém que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se a Bíblia diz em João capítulo 1 verso 12, é Bíblia, que ao eu receber Jesus, ele me dá o poder de eu me tornar filho de Deus, como que eu posso dizer que um muçulmano é filho de Deus, se ele não aceita Jesus? Como que eu posso dizer? O mundo quer colocar esse panteão e dizer assim, não, Deus é um só, nova era, tudo é Deus, Deus está em tudo e tudo é Deus. E nós vamos olhar para isso e deixar essas coisas assim mesmo? E Paulo diz, eu me encontro para a defesa do Evangelho. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem da palavra da verdade e não tendo que se envergonhar. O que é um obreiro? O que é um obreiro? Ah, obreiro é aquele que atende na porta, na recepção, ele é o obreiro. Segundo Paulo, não. Obreiro é aquele que maneja bem a palavra da verdade e não tendo que se envergonhar. Obreiro é aquele que se apresenta a Deus aprovado. Não para os homens, porque para os homens nós podemos nos fazer uma aparência, um exterior, mas a aprovação tem que ser diante de Deus, e a aprovação diante de Deus se confirma em alguém que maneja bem a palavra da verdade e não tendo o que se envergonhar. Quando o mundo te confronta no teu cristianismo, você se envergonha ou você maneja bem da palavra da verdade? Judas, verso 3, não é o mesmo Judas, esse Judas é o meio-irmão de Jesus. Judas, verso 3, diz assim, amados, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalharem pela fé. Batalhar pela fé. Você tem batalhado pela fé? Você tem defendido a fé? Você tem manejado bem da palavra da verdade? Você tem sim... descoberto no Evangelho e não tem se envergonhado dele? 1 Pedro capítulo 3 verso 15, olha só o que diz, estejam sempre, diga comigo assim, sempre o quê? Olha só, preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Está preparado para responder para qualquer um? Para aquele teu professor ateu? Dentro de uma filosofia estoica? Você está preparado para responder para aquele que chega para você com filosofia panteísta? Não, Deus é tudo. Deus está em tudo. Todos nós somos filhos de Deus. Um dia eu estava num bairro em Pato Branco evangelizando, pegando folheto. E eu cheguei, a primeira coisa que a pessoa me falou: todos nós somos filhos de Deus. Você dá aquele sorrisinho. E o que fazemos nessa hora? Nos calamos e dizemos assim: ah, verdade, você está certo. Ou você apresenta a verdade? Você diz que o que a pessoa falou é uma verdade, e na verdade está falando que aquilo é uma mentira, e você concorda com aquela mentira? Ou você apresenta a verdade que você tem conhecido? Deus está chamando novos Paulos para pregar o Evangelho com ousadia aos atenienses modernos. Mas pastor, Paulo, ele era fariseu de fariseu. Paulo, ele conhecia as escrituras de uma forma como eu não conheço. Mas Paulo sabia o contexto que ele estava inserido. E Paulo não ficava esperando o conhecimento vindo alto. Ele se colocava a buscar mais o Senhor. E uma coisa é certa: aquilo que você não pode fazer é a hora que Deus derrama os dons, derrama a graça sobre você para te capacitar com poder e autoridade para proclamar aquilo que Ele colocou no teu coração. Às vezes as pessoas ficam esperando e clamando: Deus, poder, poder me fazer. E quando eu sentir que tiver poder, eu vou fazer. Não é assim as coisas. Não é assim. Porque dons se manifestam em nossas vidas, se manifestam em nós a partir do momento que eu me coloco a fazer. Você pode até sentir que Deus tem um chamado para a tua vida. Você pode sentir que Deus tem um dom e Deus tem falado contigo sobre um dom específico. Mas você olha para você mesmo e vê que aquele dom não... Deus falou comigo que eu tenho esse dom. Mas você não vê ele evidente, sabe por quê? Porque você não abriu a tua boca ainda para proclamar esse Cristo. Porque a partir do momento que você for, esses dons vão te capacitando para a obra do Senhor. Paulo, ele conhecia as escrituras, mas ele não ficou esperando alguém fazer aquilo que ele foi comissionado para fazer. Sabe o contexto da Atenas em que você está inserido? Sabe quem foi chamado para pregar o Evangelho lá? Você. Sabe o contexto da família em que você está inserido? Quem Deus vai capacitar para pregar com autoridade ali o Evangelho? Diga para você mesmo: sou eu. É você. Basta você querer. Diante de uma sociedade moderna, pluralista, o altar ao Deus desconhecido está esperando, está ali, à espera de alguém para explanar sobre Jesus. Você pode andar pelas ruas dessa cidade, e como Petrônio ou Pausânio, você pode ver as divindades aqui e ali. Você pode andar pelas ruas dessa cidade, e você vai encontrar em qualquer lugar um altar ao Deus desconhecido, em que você pode dizer: esse Deus do qual você não conhece, eu quero te apresentar ele. São muitos altares, são muitos deuses hoje, mas o altar sem nome, do qual está esperando você colocar o nome de Jesus ali, para apresentar o verdadeiro Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.